agradecer. Tua presença marca o meu viver e o amor que tu me dá, Senhor. É difícil caminhar, eu procuro sempre estar te buscando sem cessar, Senhor. Preciso de ti. Eu preciso.